Por que Rattata é o melhor Pokémon para iniciar no Pokémon Fire Red? Crédito da imagem, aqui. Se você é fã de Pokémon, provavelmente sabe que Fire Red é um dos melhores jogos da franquia. E se você estiver iniciando sua jornada neste jogo, você vai querer escolher o melhor Pokémon para começar. Neste artigo, discutiremos por que Rattata é o melhor Pokémon para iniciar no Pokémon Fire Red. Os benefícios de iniciar com Rattata. Há muitas razões pelas quais Rattata é o melhor Pokémon para iniciar sua jornada no Pokémon Fire Red. Em primeiro lugar, ele é fácil de encontrar no início do jogo. Além disso, ele é uma das opções mais fáceis de treinar, tornando-o ideal para jogadores iniciantes. Além disso, Rattata tem habilidades e características únicas que o tornam um dos melhores oponentes na primeira fase do jogo. Ele é rápido e agressivo, o que o torna eficaz contra muitos dos primeiros Pokémon que você enfrentará. Além disso, suas habilidades de ataque a curto alcance são excelentes, o que o torna uma escolha forte contra oponentes com defesas fracas. Outro fator importante a considerar é a evolução de Rattata. A evolução de Rattata, Rattikat, é ainda mais poderosa e eficaz do que Rattata, o que significa que você pode ter um Pokémon forte e confiável ao longo de toda a sua jornada no Pokémon Fire Red. Como treinar Rattata? Agora que você sabe por que Rattata é o melhor Pokémon para iniciar sua jornada no Pokémon Fire Red, vamos discutir como treiná-lo da melhor maneira. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a velocidade é uma das principais habilidades de Rattata, então você deve priorizar o aumento de sua velocidade durante o treinamento. Além disso, é importante evoluir Rattata para Rattikat o mais cedo possível. Isso significa que você deve se concentrar em aumentar sua experiência e nível de luta. Quanto mais você lutar com Rattata, mais rápido ele evoluirá e se tornará ainda mais forte. Finalmente, você deve escolher cuidadosamente as habilidades e ataques que você quer que Rattata aprenda. Certifique-se de escolher habilidades e ataques que sejam eficazes contra os tipos de Pokémon que você mais frequentemente enfrentará. Isso permitirá que você tenha sucesso em suas lutas e evolua rapidamente. Conclusão. Em resumo, Rattata é o melhor Pokémon para iniciar sua jornada no Pokémon Fire Red porque é fácil de encontrar, fácil de treinar e tem habilidades e características únicas que o tornam eficaz na primeira fase do jogo. Se você seguir as dicas de treinamento acima, você terá um Pokémon forte e confiável ao seu lado ao longo de toda a sua jornada.